Levantou-se a multidão com gritos de acusação. Disseram: ele é pervertor, proibindo a César o Senhor. Pilatos, com olhar sereno, não achou culpa um homem pleno, mas clamaram: crucifica-o, o rei dos judeus, o nosso amor. Ó Jesus, rei da glória, em teu amor encontramos paz. Mesmo na dor a nossa história, teu perdão é o que nos traz. Ao madeiro tu seguiste, por nós a vida ofereceste. Em tua morte a esperança ressuscita em cada dança. Simão levou a cruz, enquanto a multidão em luz chorava por quem não entendia o amor que em dor se oferecia. Na caveira, a crucificação, malfeitores, a divisão. Mais um clama: lembra-te de mim, a promessa, estarás em mim. Ó Jesus, rei da glória, em teu amor encontramos paz. Mesmo na dor a nossa história, teu perdão é o que nos traz. Ao madeiro tu seguiste, por nós a vida ofereceste. Em tua morte a esperança ressuscita em cada dança. Trevas cobriram a terra, se rasgou a guerra, Pai, entrego o meu espírito. A culpa foi quebrado o rito, e o centurião em adoração disse: este é o justo meu coração. Mulheres em pranto à distância viram a glória, a confiança. Ó Jesus, rei da glória, em teu amor encontramos. Mesmo na dor a nossa história, teu perdão é o que